A realidade enquanto tal, no seu todo, ela é sempre um processo, tal como a evolução. É, aquilo que desaparece dá lugar a novas coisas, não é? Um modo de vida dá lugar a outro. Ou seja, a realidade é constituída por transformações. Yeah. Sente igual você não tem. Bitch, eu tô na vibe do game. Tu sabe, I don't wanna play. Não me pergunte coisas que eu não sei. Tu sabe, eu só quero te ver bem. Do seu lado eu não quero mais ninguém. Pra incomodar, só muita nota pra contar. Game, game, rockstar. Ela me tem essa ligar. Juro que eu tento evitar. Mas eu olho pra frente pensando em voltar. Game, game, rockstar. Ela me tem essa ligar. Juro que eu tento evitar. Mas eu olho pra frente pensando em voltar. É que o tempo passa. E essa passagem do tempo nos afeta, não é? Nós somos criaturas que vivemos para desaparecer. Suas amigas dizem que eu fiz o pacto. Não estavam prontas pro impacto da minha ambição. Quando cê vai embora, todas as minhas camisetas ficam com cheiro de pacto, pô, pacto. Se ela quer minha levada, eu não quero nada. Mas se ela quer minha confiança, eu quero é tudo. E fome, jogador cara, investe no futuro. Amor, vem ficar comigo em cima do muro. Que um lado é estúpido, outro é burro. Como você espera que eu desça daqui? Se a melhor opção é subir. Ecologically.